Né, 6355, informe de viu? Confirma, 6355, tá falando pro de Dael e pode vai morte para presente? Tá, né, 6355, informe que Dael está 7 milhas à sua retaguarda, deveria estar mantendo a proa de Leda. Não, conforme autorizado foi Dael, Mótiva, senhorita. Agora está seguindo a posição de bloco. A senhora quer que eu vou direto Leda ou Mótiva? Negativa, a saída autorizada foi Dael, transição Leda. Depois Leda voaria Mótiva. Agora de coordenação com o centro, Xané 6355. Ok, pelo conforme a posição. Ok, vamos aguardar então, 63. Xané 6355, apenas para informação, o controle não passou a saída correta para o senhor? Acho que copiou o Dael, transição ótima, senhorita, mas qual a produção que eu gostaria que a gente aprovasse agora? A gente está pronto do bloco, será que a gente voa a venda e depois ótima ou será que a ótima da presente? Xané 6355, o senhor autorizou para hoje ótima, mas apenas para esclarecimento, a saída Dael é transição ótima, é Dael, Leda, após ótima. Está no centro Recife, 1251, alterna 13325, Xané 6355. 251-1325, Xané 6355. Bye bye. 4118, voe Elefa da presente. Elefa da presente, 4118. Bono 097, táxi autorizado, via Índia, que é o ponto de espera da pistão no zero. Próxima ponta de espera, chame a torre, 118, decimal 95, altímetro no 016. Autorizado Índia, ponto de espera, chame a torre, 2895, 097. Virou Vaia, aboard the factory. Clear to flight level 300 via onboard departure, Tranquil 1353. Gol 1097, autorizado a alinhar e decolar, 140 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar no 0, gol 1097. Tranquile 1353, request flight level 380. Standby, Tranquile 1353. Standby. 08 Golf 2, down at 7. Polo 097, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível 360. Via Arbor 360, confirme, 360. Suba nível final 360. Sente, 360, polo 097. Anchilio 1353, clear the final flight level 380. Flight level 380, then 1353. Thank you. 1353, call Recife, enter frequency 128.8, if enable 126.0. Alô Salvador, voo Golf Golf Tango, voltando. Voo Golf Tango, tá livre o início reboque, reporte ao término, faz 3. Ok, iniciando o reboque e ao término, informaremos o cálculo. Solo Salvador, uma boa tarde, 3297. Três meia sete, vamos para a copa. 3297, prossiga. Pronto, copa. Gente, confirma o horário do plano, por gentileza. Mostra 1925, daqui a 5 minutos. Poderia confirmar o destino? Nós não possuímos o plano, iremos checar. Confirma. Sim, só um instante, por gentileza, me escuta aguardando. Aguarda. Fala, Salvador, boa tarde, Golo 620, ciente da Tango, autorização Recife na posição 5. 620, Tango confere, Recife, autorizado nível 370, via conforme rota do plano de voo. Decola pistão no zero, curva esquerda, percebe a saída Puca, Jamo, Caju, controle 120, decimal 8, transponder 5047 no transponder. Autorizado Recife 370, decola no zero, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. Controle 208, transponder 5047, gol 1620. 1620, correto, portão 5, estamos prontos, espere o treinamento. Portará. Condor 6314 na 06, para o pushback, acionamento. 097 Semicentro Recife, 1288, alternando 260. 288-260, 097. Do Salvador, muito boa tarde, passarela 2231 para 7. Passarela 2230, boa tarde, acionando a identificação, autorizado direto Duna, reporte unidade descida. Tá, unidade descida, vou no Duna 2231. Passarela 2231, desça para o nível 050. 050, muito obrigado, senhor. Confirma a alternativa de autonomia, por gentileza? Sim, se prossegue o táxi Pat 1 no táxi Índia até o ponto de espera pistão 0, quando o ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. 0957, frente ponto 0295, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Solo, TAN-3217? TAN-3217, o plano está em processo, já com o centro de recepção, mais alguns instantes para a cópia. E aí, você vai ver. espera pronto, Oceania 3-1-4. Boa tarde. Boa tarde, Oceania 3-1-4, autorizado a alinhar e decolar. Pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 089. Alinha e decola 063-1-4. Salvador, boa tarde. Então, 9508. Tendo informação, dando autorização Rio de Janeiro, Galeão. 9508, boa tarde. Só um instante, copo, prepara a saída da El Leda Irume aguardando. Da El Leda Irume aguardando, tá? 9508. Informa o código é chamado, Maestro Alfa. A Papa Mike Romeo Alfa, mantém informações visuais, o ajuste no 0 no 6. De gol 1169, autorização Guarulhos, informação Tango, está no 07. Gol 1169, número 2 para a Copa, prepara a saída da Euleda Motiva, aguardando. É a Euleda Motiva, aguardando, 1169. Aparelho 2231, desça para 2000 pés, a gente chama 0, 1, 6. Autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, comitê 16, reporte estabilizado, 2231. Oceano M3-1-4, decolado aos 3-1, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 308, obrigado, boa tarde, senhor, 6-3-1-4. 380. Venha conforme a rota do plano de voo, decolagem pistão no zero, curva direita, após decolagem, perfil da saída da El, Leda, direto Irume. Controle 120, decimal 8, aciona 5061. Autorizado 380, conforme a rota para Rio de Janeiro, Galeão. Decolagem no zero, curva direita, da El, Leda, direto Irume, 1208, controle e transporte 5061, da 9508. Então 9508, correto, portão 01, chame pronto, espere funcionamento. Bora. Confia, boa hora, menores. Autorizado para Guarulhos, via Pêndulo 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5062, controle 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, apelido 10 até Taubaté, nível 360, decola na 10, curva direita, cumprindo da El, Leda Motiva, 5062. Um transponder, controle 2080. O 1969. O 1969, correto, portão 07, sendo pronto para o inspecionamento. Portará, o 1969. Paulo Salvador, está 3217, portão 08. Sua licença ou pushback possível copiar durante o táxi? Então, 3217, só um instante para início do curso. Estamos com o centro Recife ao telefone para saber mais detalhes do plano. Só um instante. Sim, 3217. Comando pro a 3-0 devido à formação. Oceaner 6314 por 10 milhas, senhorita. Livre desvio após desvio, voo e código, Oceaner 6314. Após desvio, código 6314. Fala gol no 620 com 152 a bordo, 3 horas e 5 alternando Fortaleza para o táxi. chamando solo. Voo no 620, com 152 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, Fernando Fortaleza. Voo no 620, táxi via Pátio 1, táxi da Índia, até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera no 0, torre 18, 95, obrigado, uma boa tarde. The arrival, send type level 050. Boa noite, 69. Boa noite, 69. Estando identificação autorizada de chegada a Bonte. Desça para 4.000 pés, ajuste 1016. 4.000, 1016, estando identificação. Boa noite, 69. Alô, Salvador, é o Gol Golf, Golf Tango, informando o término do reboque. Baixa 3. Gol Golf Tango, ciente, frequência livre. Dois confirme o portão. Portão 08. Sim, está livre o pushback e copia enquanto puxa. Ah, ser bom. 3297. Autorizado para confins, nível 360, via pêndulo 1-0, pubá, via pêndulo 1-6. Decola pistão no 0, curva direita após decolagem, perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Controle 120, decimal 8, aciona 5074 no transporte. Autorizado confins, nível 360, via pêndulo 1-0, pubá, via pêndulo 1-6. Levanta 1-0, curva direita, da El Leda Monte, vão no 208-5074, TAM 3217. TAM 3217, correto, reposte quando pronto para o táxi. Cortar a táxi, 3217. A saída do 2231 no complexo, final de Sônia Torre, 1-1-8-9-5. Táxi sempre, obrigado, bora. Torre Salvador, muito boa tarde, passaria do 2231. Passaria do 2231, boa tarde, continua a aproximação, aguarda a informação de pista livre, Boeing da Gol, iniciando rolagem agora, pista no 0. 31. Na Delta Lago, Max, Mike Rodalfa. Papapá, Mike Rodalfa. Antilly 1354, fly direct to na position. Papapá, Mike Romeo Alfa na escuta. Mike Romeo Alfa está na torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5 para o Mike Romeo. Oi, boa tarde, papapá, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa mantém a linha do litoral norte. Fique atento, aeronave da Gol decolando agora da pista 1-0, confirmando sobrevoo de busca-vida. Afirmo, senhor, o CGN em busca-vida. Já tem uma notificação para Engimar aí. O Mike Romeo Alfa reporte na final para o toque remetido. Está na final para o toque remetida e avisou com a aeronave decolando. Mike Romeo Alfa. O voo no 620, decolado aos 38, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa tarde. Passou, travou, passarei do 2231. Quente, passarei do 2231, no tráfego avistado, vento 130 graus, 09 nós, autorizado pouso, pistão no zero. De pouso, passarei do 2231. 70, sai da PUCA. 370, PUCA 1620. Confete, pushback acionamento, visual para a nave da terra. Voo 1169, ciente. Coordenando com a equipe de solo, assim que a aeronave da TAN inicial táxi liberando o setor, tem livre o pushback, reporte táxi. Após o companheiro da TAN inicial táxi, tem livre, voo 1169. 3217 para o táxi, 88 a bordo, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. São 3217, táxi via parte principal, táxi Índia, até o ponto de espera pistão no zero. Quando lá, torre 1198 decimal 95, ajuste no zero no meio, um bom voo. Voo 1869, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, boa noite, minha nave. Busca vida, mais um alfa. Mike Romeo Alfa, o vento no aeródromo, 130 graus com 09 nós, toque por ponto e risco do... toque e risco. Conta em risco do comandante, reporte para iniciar a remetida. Reporte para nova, A 3190, boa tarde, essa é a identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060. 060, boa tarde, pode voar a mar e desça. A 3190, inicialmente mantém a chegada, número 4 na aproximação. Saredo 2231 no solo aos 41, libera a próxima direita na eco, solo 121 no decimal 1. Direita na eco 211, obrigado senhor. Pedro 2231, boa tarde, táxi via Alfa, táxi lento via Alfa, mantém a posição de sua táxi de Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, táxi Juliette, 2231. Arcilio 1354, thank you, 3000 feet, connect 1016. X-Ray Alpha Romeo Oscar, clear the arrival, send track level 060. Passagem aeronave da Gol, após ingresso Juliette, remota 1-2. Colega da Gol, ingresso Juliette, remota 2. 2-2, presente. Índice 2009. Brasil 6999, boa tarde, informação Tango, copia Campinas 340. Autorizado para Campinas, nível 340, via conforme rota do plano de voo, decola pistão no zero, curva direita após decolagem. Perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Controle em 120, decimal 8, aciona 5075. 340, rota do plano para Campinas, 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva, 208, 5075, outra ponta, está no beat 3. Azul 6999, correto, portão 03, chama o trânsito, chamei aqui para mim. Sano 9508, coordene com a equipe de solo após passagem da aeronave da Gol a retaguarda, autorizado, reporte táxi. Ok, vai coordenar após o gol, autorizado, chama pronto, Sano 9508. Soleda, grátis 32, 17. Battle 6001, vectoring 5 space, turne right, head 230. Hey, Marshall. Cint, mantenha o través norte da torre, reporte para final da IRMA. Através norte da torre, final reportará mais ou menos. Torre Salvador, bom dia, onda 1169 da Gol, ponto de espera da 10 pronto. Cint, Gol 1169, mantenha o ponto de espera. 30. É correto. Estabilizado 1869 da Gol. Gol 1869, completa o sinal, chame a torre, 1895. 295. Passive 1354, descend to 2000 feet, clear the left side on the port 7. Descend to 2000 feet and clear IOS XR010, report established, passive 1354. Salvador Iberia 6001, we have a TV just in front of us, we need to turn left on heading 210. Controle do Azul 4206. Barra Azul 4206, Iberia 6001, your limit is radio 290 of Salvador VOR. Iberia 6001. Better 6001, your link is radio 290 of Salvador VOR. Sará Mike Over Alpha. Pode chegar da Mari, desce para o nível 070, redução de velocidade 2409. Desce para o 070, 2409, azul 4209. Salvador Avenida 6001, may we proceed to Pelo? Beria 6001, you have condition. Turn me right and heading 230. Okay, when able, turn in right heading 230, Beria 6001. Aguarde o CNH 210. Beria 6001, maintain. Heading 230, Iberia 6001, descending 3000. Roger. Oceanet 6210, autorizado chegada Mari, desce para o nível 080, redução de velocidade 2409. 3190, desça para 4000 pés, ajuste 0116, redução de velocidade 2109. 104.1016, reduzindo. Beria 6001 to localize, turn left heading 160. descend to 2,000 feet, clear the left side of the path status. Lengthening 160, 2,000 feet, left for ILX, exit 1-0, Iberia, 6001. Charlie Alpha, correct, next, hey Alpha Alpha Romeo Alpha, descend to flight level 050 and reduce our speed to 200 knots. Descend to 050 altitude and reduce speed to 220 knots, Alpha Romeo Alpha. Uno 869, solo 50, libera a direita na época, solo 121, décima 1. É, quanto 2 na hora agora? Boa tarde, está 9508. 06 bordo, 3 horas e 55 alterando as Campinas. Velocidade 1909. 1909. 1990. Mantém 4.000 ainda na descida? Tá 3190 autorizado, 3.000 pés. 3.000 pés, 1990. Salvador, Lancelot 1354, established ILS 10. Lancelot 1354, complete time and contact tower 1895. Complete the approach and tower 118.95, Lancelot 1354, goodbye. Salvador Tower, Voltage Lancelot 1354, established on the localizer ILS X-ray 10. Lanchile 1354, continue approach, send by land clearance to runway 10. Turn right heading 160 vectors for spacing Alfa Romeo. A3217, chama o centro Recife, 1251 e alterne 13325. 1251, 3325, TAM 3217, obrigado. Alfa Romeo Oscar, can we continue right 180 heading for weather? Lado ao 51 no controle, 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, bom voo, show on my last goal. Reducing speed to 180 knots, Alfa Romeo Oscar. Tan 3190 autorizado a interceptar nesta proa, desça para 2000 pés autorizado a final ILS, reporta estabilizado. Ok, 3190, 2000, nessa proa intercepta autorizado, obrigado. Salvador, boa tarde, 1969 da Gol, nada é, passa 1800. 1969, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Leda da presente, subindo para o 360, Gol 1969. X-Ray Alpha Alpha Romeo Oscar, descend to 3,000 feet, send it to 1016. Descend to 3,000 feet, Alpha Romeo Oscar. Azul 4207, desça para o nível 050, redução de velocidade 2009. Velocidade é para 050, Azul 420, na prioridade. Barrett 001, complete time and contact tower 11895. 11895, Iberia 6001, bye. Iberia 6001 on ILS 10. X-Ray Alpha Romeo, to localize, turn left heading 080. Turn left heading 080 to intercept localize for Alpha Romeo. Canal 6210, desça para o nível 060, redução de velocidade 200 mais. Bateando 200, desça para 060, 6200. Exhale, Alpha Alpha Romeo, Oscar, descend to 2,000 feet, clear the left side of the path study. Descend to 2,000 feet, clear to the ILS, X-ray runway 10, Alpha Romeo Oscar. confirmando o gol 969. Gol 969 e o 620 a posição. Aqui não tem ninguém pra avisar a gente aqui. Seis contatos na empresa, só estão. Obrigado. Azul 4206, decoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, desça para 3.000 pés e ajuste no 016. 3.000 pés, ajuste no 016, descendo para o 020, azul 4206. Salvador, autoriza para o gol 1169, voa direto, Dagna. Guarda a coordenação, gol no 1169. Entra. Canal 6210, declaração para sequenciamento, curva esquerda proa 020, desça para 4.000 pés, ajuste no 016. 4.000 na 016, proa 020, 6210. Taxpayer Alpha, Juliet Gate Niner. Alpha, Juliet Gate Niner, Latitude 1354. Na hora que a gente está ingressando no gate. Sim, sim. 1895. Sim, filmando agora a torre. Boa tarde, boa tarde. Salvador, boa tarde. Eu tá 3190. A 2 milhas de Simbra com a chave travada. Texto 3190, continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso número 2. Azul 4206 para o localizador, direita 060, desça para 2.000 pés, autorizada sinal ILS, reporta estabilizado. 2.000 pés para o 060, reportarei estabilizado, localizador, azul 4206. Na 3560, acione identificação, autorizado, chegada mar, desça para o nível 050. O guardião da presente prossiga até ataque CIOS e reporte para ingressar a cabeceira no 7. On the ground at 5-1, turn right and call ground 121, decimal 1. Turn right and 1211, Iberia 6031. O 1169, chame o centro Recife, 1251 e ao término, 13325. 251, 3325, uma boa, agora 1169. X-ray Alpha, Alpha Romeo Oscar, complete fine and contact tower, 11895. Going to tower 11895, Alpha Romeo Oscar, thank you, good day. Canal 6210 para o localizador, direita 050, desce inicialmente para 3.000 pés, redução de velocidade 1909. 1909, descendo para 3.000, contra a produção de velocidade. Chile 1354, turn left now, taxiway Juliet, turn out of main apron, gate 09. Turn left now, Juliet, main apron, and... So continue landing number 2, Alfa Romeo Oscar. Atalho 223, tu não copia? Autorizado para barreiras, nível 160, via conforme rota do plano de voo. Decola pistão no zero, curva esquerda, após decolagem, percebida saída Momo, transição VATAP. Controle 120 decima 8, aciona 5054. Utilizado 160 para barreira, conforme o plano de voo. decola da 1-0, descida Mono, posição da SAC. Aciona 5-0-5-4, estamos controlando 2-0-1, controlando 2-3-1. Passarelo 2231, confirmando a frequência do controle 120 decima 8, na remota 12, chama o trânsito de estacionamento. Valeu, obrigado. 0, antes de ingressar na Alfa, chame o solo 121 decima 1. 201 Alfa. Fica presente, mais seleção 1500, a GLA 0115 alocada. Tente papapá mais leste Romeu, mas tem condições visuais, a gente chama 0 no meio. A gente chama 0 no meio, condições visuais 500, nossa escuta permanente, mais leste Romeu. Azul 4206, complexo final, Sanga Torre, 1895. 1895, obrigado, azul 4206. 05, North, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, Alfa Romeo Oscar, thank you. Controle, boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, boa tarde, mantém condições visuais, a gente chama 0 no meia. Condições visuais, 1 a 0 no meia, Guardião 01. Chegando a torre 1, 18, 95, ajuste no 0 no meia, um bom voo. Aqui é Índia, até o ponto 0-0, todo lá torre 1, 18, 95, torre vindo, alternativa Sierra Bravo, Sierra Romeu. Gente. C980 visual com tráfego na curta? Afirmativo, C9508. Após a passagem, agilize manobras, alinhar e manter cabeceira 1-0. Prepare-se para a decolagem A5 autorizada. Após a passagem do mesmo, agilizando para a decolagem imediata A9508. Solo, boa noite, 69. Boa noite, 69, prossiga. Por acaso você tem alguma informação do jogo aí? Como é que tá? Ainda não. Ok, obrigado. Valeu. Queira, começou agora. Estabilizando no X-Ray 6210. Canal 6210, complexo final de Sânia Torre, 11895. Deixando aqui entrando. Canal 3560, autorizado Duna da Presente, desça para 2000 pés, a gente chama 016, autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. Descendo para 2000, para Duna, Duna 016, autorizada ILS, X-Ray 016. Ground 121 decimal 1, X-ray Alpha Alpha Romeo Oscar. Thanks, Mike Vilete Romeo. Down here, X-ray Alpha Alpha Romeo Oscar. At exit runway at Foxtrot, unfamiliar, is going to general aviation. Ground, show your X-ray Alpha, Alpha Romeo Oscar. Meia, vento 140 graus, meia dúzia de nós, autorizado pouso, pistão no zero. Ele pouso, cabeceira no zero, azul 4206. Tower, show your X-ray Alpha, Alpha Romeo Oscar, we have no response on ground 1.9. 121, decimal 1. 2101, Alfa Romeo. 9508, decolado 04, controle 1208, tem um bom voo. 208, obrigado, uma boa noite. Família, return to general aviation. Alpha, Alpha, Romeo, Oscar, taxi via Alpha, turning right now, taxiway Alpha, and report before taxiway Juliet, the second intersection to the right, to the left. We're making a right turn here on Alpha, and we will report before Juliet, Alpha Romeo. Meia no solo 05, libera a direita, chama solo 121, decimal 1. Vou liberar uma 2-1, boa. Ocean Air 6210, vento 130 graus, 05 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Azul 4206, taxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, azul 4206. Tem aí manter, cabeceiro no zero, o azul 6919. O tráfego da Avianca, ali mantém azul 69. Alpha Alpha Romeo Oscar, turning right, correction, turn left now, taxiway Juliet, turn all the main apron, and report before taxiway Lima. Make a left turn on Juliet, go through the apron, before, report before Lima, after Romeo Oscar. Alpha 6210, Lebron. Xanay 6210, taxi Alpha Juliet, portão 04. Alpha Juliet 04, 6210. O vento 120 graus, 05 nós, autorizado a decolagem, pistão no zero. Pistão decolagem, pistão no zero, azul 6919. Comandante, passarela 2231, posição 12, puxa no zero. Passarela 2231, dois minutos para início, puxa, não me escuta aguardando. 919, decolado 09, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, azul 6919, boa. Controle Salvador, eu azul 6919, cruzando 1000, pesa ela. Azul 69, Azul 69, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. Autorizado direto Leda da frequência Azul 6919, atendendo ao 340. Alfa Romeo Oscar, on the apron now before Lima. Taxiway Alfa, Alfa Romeo Oscar, taxi via taxiway Lima, taxi straight ahead, inter runway 35, taxi via runway until Aerostar Hangar. We'll continue straight ahead on Lima, make a right turn at runway 35 and taxi all the way to Aerostar Hangar, is that correct? Affirmative, sir. Thank you, I'll call that. 6919. Aguarda.